mas quero escutar, que vem direto da eternidade. Me aproximo da tua gravidade, o peso de quem és, o peso de quem és. Teu mistério quer no